Chame torre 118, decimal 95. Objeto 5827, chame o centro Recife na frequência 1251, alterna 13395. 4, bem-vindo, Solos 38, direito 21.9, Solos, já. Salvador, Oxalé 6390, aprovação Recife conforme. Estimativo 6390, autorizado para Recife nível 350, pista 10, Pupa, Aracaju, primeira curva esquerda, Amperuíssimo 58, transponder 5163, controle de saída 201. Estimativo chamada pronto para o curso. Salvador, boa noite, ponto 3, boa noite, aciona a identificação, desce para 4 mil pés, ajuste no 09, chegada bom. 4 mil na bom, 1019, aciona a identificação, 3. Na linha decola no 0, 120 graus, aqui na esquerda. A linha decola no 0, 120 graus, aqui na esquerda. 5, autorizada a linha da coleta 10, 1920 graus com 2 mais. Tiago em Marilete. Ima Juliette, na esquina da torre. Tener 63, 13, 7 para 2 mil pés, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado, 63, 13, Tener. No 65, decolar 249, controle 20.8, bom voo. 208, boa. 31 no 65. 31 boa noite, contato radar sobe em 360, após 2 mil pés, boa Leda. Positivo, após 2 mil, Leda. Autorizaria a bridge? 31 no 65, aguarde coordenação com o Recife. Obrigado. Chegou no 889, 137 a bordo, 3:45, alterna Campinas. Tátil de Alfa lá no ponto de espera 18954, 19 ajuste, boa noite. Faz a passagem do voo à retaguarda, atualizado no SPEC, 3662. Alô, Salvador, boa noite. Estacionamento 310, tá bom, estacionamento na porta 6. Estacionamento 340, direto do Rio, graças. Salvador, gol 989, boa noite, ponto espera da nota. 889 ainda, cola 10, 120 com 10. Ainda cola da 10, gol 989. Azul 4071, nos chama Recife, 1251, no alterna 13325. Agora, Fortuna, chama Recife, 1251, no negativo, 1325, fazer o papel, Fortuna, por mais grave. Controle Salvador, boa noite, WebJet 6748, ciente da informação do tanto. WebJet 6748, aciona a identificação, desce para 2 mil pés, ajuste no 09, direto à zona. Descendo para 2000 com 10099, direto Duna, 748. Oxané 6313 estabilizou? Ah, no localizador, estabilizado aqui um pouquinho. Gente, 6313 do Oxané, completa aproximação, torre 11895, bom pouso. Muito obrigado, torre 1895, 6313. Para o TAC, está 3662, 150 a bordo, 2 horas e 45 de autonomia, alternando Fortaleza. Dael, subindo 360, 989. Próximo, vou chamar 63, vamos dar. Ah, vai ser só um sobrevoo de 30 minutos? Guardião, estou com o tráfego autorizado pouso na 10, se eu tenho condições no pátio 3 já prosseguir sem interferir com o staff que estão taxiando e nem com este da 10. Autorizado então, reporte fora do solo, 128. Chama Recife, UNO 251, alterna UNO 3325, restrita 340. E 251, 3325, 3165, boa, obrigado. Salvador, para do solo, para o sul, Guardião 02. Guardião, estou ciente que decolou agora, 56, litoral sul, controle 20.8, transfira, bom voo. 20.8, obrigado, boa noite, 02. Ali mantém, 362. Ali mantém. Zero dois, boa noite, Salvador. Tem só realizar um sobrevoo pelo litoral, um toque não dima, retorno para Salvador. Gente, Guardião 02, mantém as condições visuais, chama para o regresso. Chamar para o regresso, 02. Eu tenho solo ao 57, direita, táxi na minha escuta, Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette, 6313. Oxe, canela. Livre decolagem 62, o vento 120 graus, 8 nós. Decolagem 60, 62.